Cuando bailando te me pegas, yo me voy enamorando y ya no lo sé disimular. Baby, me gustas. Cuando bailando te me pegas, yo me voy enamorando y ya no me puedo controlar. Lo que siento por ti es viral. Eu vou me apaixonando e eu não consigo esconder. Baby, te quero. Quando dançamos coladinhos, eu vou me apaixonando e eu não consigo controlar. O que eu sinto por você é viral. Para o mundo.